sei que eu quero ter. Solta e desinibida, pronta pra se envolver. Dançando até o chão, domina a situação. Chamou minha atenção a invadir o salão. Pronta pro amor, fruta do desejo. Eu fico desejando seu doce beijo. Com seu corpo tão perfeito, no estilo voraz. Eu me pergunto se eu sou capaz de invadir a pista e você chegar. Como quem não quer nada, mas com tudo no olhar. Dançando é uma fera, estilo nova era. Na pista de dança, só ela impera. Quimera, a mais bela. O baile tá lotado e meu olhar é só dela. Não importa quantas tenham à minha volta. O mundo sobe quando ela se solta. Minha atenção voltada pra sua forma de mexer. Não vou ficar no anonimato, quero te conhecer. Hoje eu vou ficar do teu lado. Teu olhar me incentiva a não ficar parado. Vem pra cá, vem mexer. A noite é uma criança e eu quero te conhecer. Vem dançar, vem ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Então vem pra cá, vem mexer. A noite é uma criança e eu quero te conhecer. Vem dançar, vem ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Enigmático, emblemático, um olhar sedutor que esconde o mais nobre e puro sabor. O movimento do teu corpo e a transpiração era o kit perfeito, completo para a sedução. Se solta no ar, dançando na pista. Um desejo intenso à primeira vista. Não resista, não tente negar. Ela te envolve com seu jeito louco de dançar até o chão. Levantando a mão, ela quer te provocar. Domina a situação, sem noção e desnorteado. Eu vou entrar em ação pra ficar do teu lado. Nem que seja só uma noite, nem que seja só um instante. Desvendar os segredos dessa mulher deslumbrante. Hello girl, excuse me miss. Você é tudo que eu sempre quis. Então vem pra cá, vem mexer. A noite é uma criança e eu quero te conhecer. Vem dançar, vem ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Então vem pra cá, vem mexer. A noite é uma criança e eu quero te conhecer. Vem dançar, vem ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Sem pressa, como quem não quer nada. Ela chega de mansinho, dominando a balada. Seu estilo sereno, um turbilhão de emoções. Demarca terreno, dilacerando corações. Sabe como se mexer, sabe como se mostrar. Até o chão, te fazendo babar. Com um brilho no olhar e uma tequila na mente. Inevitável disfarçar o que se sente. Eu ali parado, olhando pra você. Bolando alguma ideia pra tentar te convencer. Que a vida é curta e feita pra curtir. Então vem pra cá, vamos nos divertir. Fazer de um jeito que ninguém nunca fez. Muito menos o otário desse seu futuro ex. Não me leve a mal, mas eu sou mais eu. Você o chama de homem porque não me conheceu. Então vem pra cá, vem mexer. A noite é uma criança e eu quero te conhecer. Vem dançar, vem ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Então vem pra cá, vem mexer. A noite é uma criança e eu quero te conhecer. Vem dançar, vem ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis.